faço amigos meus. Eu me despeço emocionado até um dia querendo Boa cerveja tem que ter tradição e qualidade. A cerveja Antártica é considerada a melhor cerveja do Brasil porque reúne qualidade, tradição e sabor. Em Jacareí, a cerveja Antártica é distribuída há mais de 40 anos por Aziz Nader e Companhia Limitada. Cerveja Antártica é faixa azul, é líder nacional, é a melhor cerveja do Brasil. Da próxima vez, peça cerveja Antártica. Aziz Nader e Companhia Limitada, revendedor de bebidas Antártica, possuindo também freezers, mesas e cadeiras para atender festas. Aziz Nader e Companhia Limitada, variante Getúlio Vargas, 1333, em Jacareí. Telefone 51-3288. ZYD 918, 88,7 MHz. Rádio Musical FM, Sociedade Civil Limitada, Jacareí, São Paulo.

Você vai ouvir agora César e Paulinho, Durval e Davi, Guto e Halley, aqui na Musical FM. Agarradinho sobre o colchão. É triste nosso quarto me entristeço e fico mudo. Recordo nós dois juntinhos, sem preconceito, fazendo tudo. A gente tanto rolava que até a concha ia pro chão. Da noite chegava o dia que a gente adormecia agarradinho sobre o colchão. É triste ver nossa concha arrumadinha, somente o seu perfume nela ficou. O resto daquele amasso, seu corpo entre meus braços, a distância carregou. O resto daquele amasso, seu corpo entre meus braços, a distância. Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos. Mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda lhe posso ajudar. ZYD 918, 88,7 MHz. Rádio Musical FM, Sociedade Civil Limitada. Jacareí, São Paulo. Vida, por que te amasse? A minha vida é viver com ela. Vida, não sei se vivo, não há mais vida distante dela. Vida, se tu dissesses quanto mais tempo terei de vida, eu saberia quanto de sofrimento resta-me ainda. Vida, pensei que eu me livrasse desta saudade que me alucina. Vida, mas logo fiquei sabendo, vida e saudade não se combinam. Vida, estou numa tempestade, neste tormento dentro de mim.

destino, meu expresso boiadeiro. Fui no passado o pioneiro a cavalgar atrás do gado o ano inteiro. E hoje sou caminhoneiro a dirigir o meu expresso boiadeiro. Em 1951 gravamos a música que naquela época foram vendidas 2,5 milhões de cópias. Paris possui equipe de instrutores e instrutoras especializados. Por isso, obtém os melhores índices de aprovação nos exames teórico e prático. Autoescola é Paris. Faça-nos uma visita e comprove nossas vantagens. Na Autoescola Paris, você tira sua carta de motorista em 30 dias e paga em 4 vezes, com 5 aulas grátis em veículos próprios, carro, moto, ônibus ou caminhão. Autoescola Paris, a mais bem equipada da região. Sede própria, amplo estacionamento e modernas instalações. Autoescola é Paris. Rua Antônio Afonso, 260. Telefone 514926. Autoescola é Paris. Atenção, esta é a melhor oportunidade para você realizar o melhor negócio. Nas Casas Bahia você compra o melhor em som e imagem a preço de custo. Vídeo Magia. A Philips coloca esta magia literalmente sob o controle de suas mãos. TV Philips 20 polegadas em cores, controle remoto, VHF, R$ 78.900 ou R$ 28.400 mensais. O melhor em som e imagem e a preço de custo é nas Casas Bahia. Você vai ouvir agora Irmãs Barbosa, João Renes e Reni e as Marcianas. Thank you.

sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Te odeio, te busco, te caço. Mas o meu sonho de noite eu te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar a mentira. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Você conhece vários tipos de churrasco, mas o lasqueado da Churrascaria Gramado é bom demais. Você que está na Via Dutra, sentido Rio-São Paulo, experimente o lasqueado da Churrascaria Gramado no quilômetro 161. Na Gramado, a carne chora no braseiro e o buffet de frios está à sua espera. Churrascaria Gramado, Via Dutra, quilômetro 161, fone 51-1580. ZYD 918, 88,7 MHz. Rádio Musical FM, Sociedade Civil Limitada. Jacareí, São Paulo. Agora na Musical FM você fica com a Martinha, Rouxinol e Sabiá, César e Paulinho. Amada,